1895, registro altímetro no 00. Porta Nacional, Mike Delta. Gente, chegada a Mari, sem identificação, desça para nível de voo 050. T-64, solo 02, livre à direita, livrar solo 1219. Livre à direita, chama 219, 5364. Victor Kilo Delta, decolada ao 03, chame controle em 119, decimal 8. 98, grato, Victor Kilo Delta. Controle, muito boa tarde, Patango Victor Kilo Delta. Patango Victor Kilo Delta, contato radar, sua para nível 1900, cumprindo a restrição da saída arbor. A centena vai cumprir a restrição. Victor Kilo Delta. Tio 3, fica atento ao sinalizador. O azul 6973, cozinho com a equipe de solo. Sou autorizado para o pushback, chama para um táxi. Ou é superior? Inferior, senhorita. Gente, mantenha 3000. Pouso no 7, vento uma centena no 3 mais, Mike Eco Delta. Ele pouso no 7, Mike Eco Delta. Salvador, meu bom dia, boa tarde, outra 3, 1, 4, 5, posso estar pronto. Gente, ali mantém pistão no 0, tá 3, 1, 4, 5. Ali mantém a 1 no 0, tá 3, 1, 4, 5. Mantenha a chegada, guarde. Aqui é com o Delta, solo 06, confirmando vai para parte 4. Tente ao estacionar a frequência livre, Mike é com o Delta. 1045, livre decolagem, pista no 0, vento 090 graus, 1.6, 1.3 mais. Ajuste no 0.0. Aqui é com o Delta, stand-by no transponder, por gentileza. Então 3190, tráfego posição de 2 horas, 12 milhas, mantendo 3 mil pés no rumo oeste. Então 3190, é autorizado descer até 4 mil pés. 4 mil, 3190. Gol no 166, chegada Mari, desce para nível 050. Mantenha a chegada ao número 3 na aproximação. Zuno 45, decolada 07, controle 119, decimal 119, decimal 8. 098, tá 3145, uma boa tarde. Passaria 2231, chame Recife 1260, alterna 1288. Azul 6973, sou autorizado táxi à Índia, ponte 010, torre 1895, ajuste altímetro, 1090. 3609L, 3140. Tá 3190, reautorizado, desceu até 2000 pés, o ajuste é 1090, livre LS, reporte estabilizado. 302000, comunidade, vai reportar estabilizado, 3190. Gol 1166, inicie redução 229. Autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 159 para o azul, 6973. 6973, perfil da El. Azul 6973, contato radar, sua para nível de voo 340, saída da El. Para o 340 na El, pode voar bridge? Mantém a saída, é o número 2 na saída da El. Gente, Azul 6973. Estabilizado, TAM 3190. TAM 3190, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde, tá 3190, estabilizado na LS, visual, baixei e travou. Tá 3190, cheque o trem, vento 1900 graus 149, guardando autorização de pouso. Comandando pista livre, baixou e travou, 3190. Já checou o trem? Achou e travou, 3190. Cliente, livre pouso, pista 1-0, o vento 1 centena no 3+. Livre pouso, tá 3190. Gol 1166, cruzar 1 centena, redução para 200+. 200+. Tanto 3145, chame Recife 1251, alterno 3325. Ok, afirmado, senhor. Pode, por gentileza, confirmar a frequência. Da 3145, frequência 11251, alterna 13325. 251-3325, obrigado, uma boa noite. Pode prosseguir na descida, né, 143? Reautorizado, descida para 2000 pés, ajuste na 0-0. 2000 na 0-0, obrigado. Paulo Salvador, no 869 da Gol, boa tarde, centro da Quebec, autorização Brasília. Boa noite, 69, boa tarde, formação Quebec, confere, autorizado Brasília, no nível 360, via Perzulo 17, decola na pista 10, com curva direita, na subida Árvore, Elefa. Aciona 5163 e o controle 119.8. Autorizado 360, Salvador, Brasília, Amper Zulu 17, Aerovia, saída Árvore Elefa, recorda pista no 0 com a primeira curva direita. O transponder é 5163 e o controle 119.8, no 869 da Gol. Gol 1869, correto, rapaz, tá pronto, puxa o sarão. Só olhando 219. Direita, livrão 219. Três, 567, já possui sua autorização, formação Quebec, confere. Autorizado Brasília, no nível 360, via Perzulu 17. Decola da pista 10, com curva direita, na subida Árvore, né? Aciona 5164 e o controle 119.8. Dan 3567, só corrigindo, a primeira curva após decolagem à direita. Cotejamento correto, o rapaz está pronto, puxa o sarão. Guardião 08, aguarde. Xené 6143 tem condições de aproximar por meios próprios ou necessita de vetor? Confirme. Aproxima por meios próprios ou necessita vetor para a aproximação final? Não, vai meios próprios. Sim, está livre o ILS, é que saída pista 1-0, reporte quando estabilizar. Portará, obrigado. Foxtrot Juliette, autorizado para Serra Bravo Juliette Delta, decolando na pista 17, uma centena ao nível. Após a decolagem, curva direita, perfil de subida coral. Aciona 5140 e o controle 119.8. Papa Mike, reautorizado, descida para 2000 pés. É, tá, rapaz, tá pronto, puxa o sonar, nada. A meia, direita, proa 040, nessa proa está autorizado, decepção, o curso do localizador. Direita, 040, autorizado, localizador. Nada. Gente, guardião 08. Guardião 08, autorizado descida para 2000 pés, reporte estabilizado. Estabilizado, 6143. Puxará 6143, chame torre 118, decimal 95. 895, boa. Gol 1166, desça para 2000 pés, ajuste na 010. 2000, 1010, gol 1166. Continue confirmando. Livre pouso, pistão no zero. Tráfego avistado, vento nascente anima 3 nós. O ajuste no zero, no zero. Tente livre pouso, obrigado. Meia 2, 0, 1. Deixando a 6201, prossegue para solo. Coronel Galeão. Pilo Delta. Um curso é Quebec, autorizado Galeão, nível 360, via Presulo 10 até SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva à direita na subida da El, Leda, após voo direto, posição bridge para interceptar a aerovia. Aciona 5162 e o controle 119, decimal 8. Galeão 360, via Presulo 10, SMAP, após conforme, decola da 10, da El, Leda, bridge, aciona 5162, controle 198. Correto, é o porta-fronto profissional, Oxenai 6201. Vai chamar. Fox-Gilete, autorizado táxi, pátio principal, Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 0, bom voo. Ativo, será coordenado, então. O táxi será via Alfa, Juliette, ingressa na Delta, na Delta Torre 1 no 8, 95. Fox Juliette, está autorizado Kilo, Alfa, até Delta. Kilo, Romeu, Oscar, informe o POB. Tem que dar o meia, mantenha-se em condições visuais, reporte Paripe. Guardião 08, estabilizado? Estabilizado, Guardião 08. Entre Guardião 08, chame a torre 118, decimal 95. 1895, Guardião 08, grato. 6143. 319, obrigado. Torre Salvador, muito boa. Guardião 08, estabilizado, final da 17. Guardião 08, confirmando, vai para a final da 17. Afirmativa, dá presente, solicita cancelamento do plano, prosseguir com curva esquerda para ingressar numa base para pousar 17. Ciente, cancelado aos 2-1, livre curva à esquerda e aguarda girar a base pela direita, reporta o tráfego à sua retaguarda numa distância de 5 milhas, ao cancelar perde prioridade. Prossegue para a final da 1-7 aguardando autorização. Ciente, aguardando autorização, curva à esquerda, o Guardião 08. Confirmando o Guardião 08, se conseguir fazer uma base curta ainda consegue pousar na 1-7. Afirmativo, já tem condições de fazer uma base curta aqui, já está visual com a base do 17 aqui, bem curta. Ciente, Guardião 08, gira, autorizado girar a curva à esquerda e girar a base, reporta na final da 17, embaixo travado. Correção, Guardião 08 é baixado, travado de fato. Afirmativo, reportará já de base para a final aqui, Guardião 08. Firmando. Ação de decolar de imediato, a linha de decolar de imediato. A linha de decolar de imediato, vento 1 centena no 3 nós. Boa noite, Torre, eu vou 1166, sinal estabilizado 1-0, visual. 1166, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa a aeronave Charlie 08, pouso na 1-7, não vai interferir com a sua aproximação para a pista 1-0. E uma aeronave iniciando a rolagem já da interseção Delta, pista 1-0. Continue a aproximação, reposte trem checado. Já baixou o trem, o ciente, o 1166. Guardião 08, livre pouso no 7, vento uma centena no 3 mais. Livre pouso, Guardião 08. R6201, por acionamento, posição 4. Posição 6201, vai ficar atento às bases da Avianca, que passará a retaguarda, pode ser autorizado para o feedback de saneamento, me chama, pronto, táxi. Após a bases da Avianca, chamará pronto, táxi 6201. O 6143, ingresso de viés, posição 01, na parte 1. 01, obrigado. Livre pouso, gol 1166. Guardião, solo os 24, livre backtrack, táxi até o hangar da do Gaé. Charlie Fox, Juliette, entre contato radar, como fazer autorizado. Ei. Juliette, confirme o nível que vai manter? O nível 1-0-0. O trip 5495, um instante, copo por gentileza. Cinco, pronto, cópia. Ilhéus, o nível de voo 140, decoda 1-0, curva à direita na saída coral. Controle Salvador, opere 119.8, transponder será o 0260. Uno 166, solo aos 26, livre à direita, ao livrar, solo em 1219. Prando à direita, 219, controla, Uno 166. Salvador, gol 1166. Gol 1166, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, chamarei a ambulância da Juliette. Amanhã Oscar para o confirmo para o controle. Estou com a 1-7. Sente, chame torre 1-1-8, decimal 95. Romeu Oscar, boa tarde, continua a aproximação, repartando a final da 1-7. Charlie Fox Juliette, autorizado direto Coral, da presidente. Direto Coral, Charlie Fox Juliette. Meia meia da Gol, está antes do ataque 6, Juliette. Ingressa Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 09, Gol no 166. 7, visual com Follow Me, segue até o 09. Paulo no 869 da Gol, segue acionamento no 06. Gol no 869, coordene com a equipe de solo após passagem da nave da companhia. A retaguarda tem livre pushback, acionamento reporta táxi. Ok, está autorizada após passagem da nave da companhia no 869. Gol 645, desce para 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Número 645? 2.000 pés, livre LS. 2.000 pés, livre LS, 645. São 3567, não me escuta aguardando. Duas aeronaves irão taxiar a retaguarda, por gentileza, aguardando. Positivo, Doutora Chanel 6201, está com 3 horas e 46. 99 a bordo, alternando Guarulhos, táxi. 29 a bordo? 99 pessoas a bordo. Copiado, táxi via Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 090, bom voo. 2895, Índia, via Índia, grato, 6209. Autorizado pouso, pista 17, vento 090 graus, 139. Autonomia 4, 3 horas e 47. Alterna campeã. No 869, táxi via parte principal Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste 1090, bom voo. Gente, deve estar no pátio Índia, ponte espera 1825, ajuste 00, 819, obrigado, bom trabalho. O TAM 3567, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Gol, retaguarda, livre pushback, acionamento, reporta ataque. Após o Gol, livre push, acionar, reporta ataque, TAM 3567. Na 6201, boa tarde, autorizado LR, decolado seu no 0, vento 090 graus, 129. E decola, 10, 6201. 1895, 645. Oscar, solo 33, libera a direita, se você não esquecer livre. boa noite. Torre Salvador, boa tarde, Gol 1645, estabilizado, IRS X-Ray. Gol 1645, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre. A gente aguarda 1645. Voo no 645, chegue trem, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 129. Livre pouso, pista 10, baixada de checada do trem, voo no 645. Palima, Lima Fox, prossegue para a torre. Lima, Lima, Fox, confirme para a torre. /3, muito chato. Puxando a 6201 no controle 1 no 9.8, decorda 35, bom voo. 19.8, grato, boa. 6201. Tira 6201, contato radar, soa para nível 360, saída da EL. 360, da EL, autoriza Leda, da presente? Autorizado. Ô Leda, grato, 6201. 4206, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. PUCA aguardando, Caju, 4206. Fazendo a nave da Goni, mantém 219. Kilo Sierra Lima, acione o transponder 0224, inicialmente. Solo Salvador, está aparecendo o meu teste, solicita a instruções do táxi. Temos 132 a bordo. Ribeirão Preto, 4 horas, 1 ou 5 minutos. De Duna. 8.95, ajuste no 0.0, um bom voo. Direita na Índia, ponto de espera, chama 2.895, da 3.567. Solo, boa noite, gol 1.645, Ribeirão. Gol no 645, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, no 645. Do 4206, copia? 4206, copia. Autorizado para Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 10, com curva à esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle em 1, 19.8, aciona 5167 no transpondo. Autorizado Recife, nível 350, decola da 10, curva à esquerda, PUCA Caju. Controle 1, 19.8, transponder 5167, Upper Whisky 58. Azul 4206. Azul 4206, correto. Portão 8, chama pronto, back, se não me engano. Portão 8, mapa de pensamento. Azul 4206, obrigado. 8169, decolador 39, controle 119.8, bom voo. 198, boa. Controle Salvador, no 869, boa noite, decola, na sua escuta. Com 1869, contato radar, sua para nível 360, perfil da saída bolha. Gente, 360, perfil da saída árvore, boa noite, 69. Vou no 645. 5491, boa. Desça para nível 050 na chegada da manhã. Com 4 no 5, autorizado, reporta táxi. Serra Lima, 2000 pés, ajuste Salvador 10, 10. Eu 3567, livre de colagem, são 10, vento 100 graus, 139. Xanar 6201, no chame Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, 62... Então, 3567, decolou 42, controle 119, bom voo. Palavra 8, muito obrigado, bom trabalho, uma boa semana. Obrigado, boa noite. Obrigado. Oi, boa noite, eu tenho 3567 no perfil da Arbor. Tá 3567, contato radar, sua para nível 360 no perfil de saída Arbor. 360 Arbor. Só um instante para cópia, prepara a saída da Arbor, aguardando. Bom, 1869, vou direto a Elefa. Elefa, 1869. TAM 3567, sub restrito, nível de voo 340. Recife 340, são 3567. Quilo Serra Lima, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reporta daí estabilizado, Quilo Serra Lima. Autorizado para Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva direita, invertida a saída Arbor e após direto destino. Controle em 119 decimal 8, aciona 5177 no transponder. Mandou transponder 5177 no pátio 3, chama pronto, pushback, treinamento Felipe 5219. Interceptou, localizou o Quilo Serra Lima. Gente, Quilo Serra Lima, torre 118.95. Torre 118.95, gráfico Quilo Serra Lima. Torre Salvador, boa noite, é o Papa Romeu Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, boa noite, continua a aproximação. Repórter Alicerno já travado. Gente, repórter lá, Quilo Serra Lima. No 5, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 010, bom voo. Autorizado, táxi via parte principal Índia, no ponto de espera torre 1895. Chuventa 100 graus, 149, o ajuste no 010, plano modificado ao 47. Gente, reportará na base da 17, quiser, Lima. Base para a final da 197, o Quilo Serra Lima, já baixar a travada. Quilo Serra Lima, livre pouso, pista 197, uma centena com 14.9. Gente, livre pouso, Lima. O 4206 em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. 545, muito boa noite. Autorizado a alinhar e decolar sessão no zero. Vento 100 graus, 139. Romeu, Charlie Fox, Juliette, controle. Serviço radar encerrado, 55 milhas de Salvador. Mantenha uma centena, chame Léo, frequência 201. 3567, chame Recife 1260, alterna 288. 260, 288, 3567. Boa noite, bom trabalho. Grata, boa noite. Obrigado. Trip 5491, desce para 2 mil pés, ajuste na 0190, autorizado ILS, reporte estabilizado. E para 2 mil, reportará estabilizado, autorizado para o segmento 5491 da Trip. Claro, boa noite. Quatro no 5, decolador 5-1, controle 1-1-9-8, bom voo. Vai chamar o controle 1-9-8, grato, boa noite, 5-4-5. Trip 5-2-1-9, autorizado, reporta táxi. Dando 1.100 pés na Coral. Trip 5-4-5, contato radar, sou para nível 1-4-0, Coral. Livre ascensão para 140 na Coral, 5-4-5. Pau Índia, ponto de espera torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-0, bom voo. Interceptou o localizador visual com campo TRIP 5491. Torre 1-1-8-9-5. 2895, boa noite, obrigado pela colaboração, senhorita. Obrigada. Torre, boa noite, TRIP 5491. TRIP 5491, boa noite, continua a aproximação, reporta no externo, baixar travado. Passará passando no externo, baixar travado, TRIP. Sim, 495, voe coral da presente. 495, da presente vai voar coral. Índia, ponto de espera torre, 198 decimal 95, ajuste no 0 no 1, agora um bom voo. Trip 5491. Trip 5491, livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 149. Livre pouso 5491 da Trip. Canal 6259, informação Romeu, Guarulhos, nível 360, copia? Copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 190 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119 decimal 8, aciona 5406 no transponder. 360 Guarulhos, Israel Leda Print, uniforme Zulu 16, conforme o plano, 19 no controle, 5406 transponder. Xané 6259, correto, portão 1, chama para o pushback, acionamento. Maravilha, obrigado. Controle? Passa lá 2000, confirma. Sequência 19, decimal 8. Eco Charlie Charlie, copiado, procedência de Sierra November, Mike Juliette, confirme para Salvador. Eco Charlie Charlie, confirme para o controle se efetuou o plano de voo. Charlie, acione e corresponde 0224. Libere direita, 1219. Direita, solo 209, 5491. É o Charlie Charlie, você está mantendo 085, 085 já é espaço aéreo controlado, você deveria se manter abaixo de 085 até conseguir contato e autorização com algum órgão de controle, ou centro ou controle de Salvador. Solo Salvador, trip 5, livrando a sua escolha. Trip 5491, ataque via Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3. Pode sim, 90, só vai efetuar então o procedimento LS, confirme. 24206, livre decolagem pistão no 0, vento 100 graus, 139. Salvador. Oceaner 6259, posição 1, no pushback. Oceaner 6259, autorizado, reporta táxi. Bora. Decolador 01, controle 119, decima 8, bom voo. 198 agora, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Controle Salvador, boa noite. Azul 4206, decolou na sua escuta. Submantenha o 350, 4206, Puca, a saída. Na Puca, mantendo a subida para o 350, 4206. Livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 129.